Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e este é mais um Periscatso. Ao vivo pelo Facebook. Procure pelo grupo Periscatso no Facebook. Faça sua inscrição e participe ao vivo. Faça suas perguntas e leve patadas. É grátis. É só entrar, fazer pergunta imbecil e levar patada. Ou fazer perguntas legais. Perguntas inteligentes, perguntas relevantes e colaborar aqui com o nosso bate-papo, né? Tão legal que a gente faz toda segunda e toda sexta-feira. Nem toda, né? Às vezes não dá para sair, que nem sexta passada não saiu. Não rolou. Mas acontece, mas a regra é toda segunda e toda sexta-feira, a partir das 20 horas. Se você não conseguir ouvir ao vivo, não tem problema, você pode ouvir em forma de podcast, no Verdazo, o áudio dessa transmissão, deste bate-papo. Semana do caramba que foi essa, hein? Não teve jogo no fim de semana, mas a semana foi cheíssima. Bastou aquele jogo contra o Peñarol em Montevidéu, que aconteceu de tudo mesmo. E tem um assunto para dar e vender, né? Então, a gente pode até começar pelo jogo. Já passou um pouco, né? Passou 5 dias já do jogo, mas todo mundo ainda está com aquilo bem fresco ainda na cabeça. Todo mundo já sabe, né, o que aconteceu. Primeiro tempo, uma tentativa do Eduardo Batista de mudar, né? Depois de ter sido derrotado pela Ponte Preta, eliminado pela Ponte Preta, né? E não ter conseguido devolveu o placar no Allianz Parque, ele tentou mudar. Na verdade, ele tentou evoluir o que ele já tinha tentado no segundo jogo com a Ponte, que foi um jogo ali com três zagueiros. No, contra a Ponte, ele colocou o Felipe Melo um pouco mais recuado. O Felipe Melo, ele não jogou exatamente como um terceiro zagueiro, né? Ele jogou mais pela esquerda ali, mas talvez até pelo cacuete de volante ele sempre ia um pouquinho mais para frente, mas de qualquer forma você via que ele estava mais plantado. E jogou muita bola contra a Ponte Preta, Felipe Melo naquele jogo. Então ele tentou, ele, o Eduardo Batista, ele tentou então aprimorar esse modelo, aí com três zagueiros de ofício. Então ele colocou o Vitor Hugo e sacrificou o Tchê. Felipe Melo como cabeça de área. Dois laterais para descer, Egídio e Jean. E o Guerra fazendo a meia, o Dudu estava suspenso, jogou o Roger Guedes de um lado. E do outro lado jogou o. Já até esqueci já. Quem foi que jogou do outro lado? Vocês me ajudam, vocês me lembram. E na frente o Borja. Não funcionou, né? Não funcionou porque não havia aproximação. Com a bola no pé, não havia aproximação, então o Borja ficava isolado, os laterais não conseguiam sair em velocidade, aproveitar a velocidade. Mas o pior de tudo foi o esquema defensivo, que era para ser sólido, com três zagueiros, mais o Felipe Melo, mais os laterais retraídos quando não tinha bola, então na prática era um 5-4-1. Michel Bastos do outro lado, Michel Bastos não entrou no segundo tempo. Tá dizendo aqui o. Vocês estão falando que é o Michel Bastos. Bom. Faz 5 dias já o jogo, já não tá tão na cabeça assim. Mas de qualquer forma, o que a gente via era um 5-4-1 sem a bola, que era para virar um 3-6-1 ou 3-5-2 com a bola. Não aconteceu. Sem a bola foi um desastre. Que era para ser uma coisa, como eu disse, era para ser uma coisa sólida, era para não deixar. Os caras cruzarem, e se cruzarem era para ter três zagueiros ali para neutralizar qualquer tentativa deles. Não só cruzaram, como fizeram dois gols. O Mina foi muito mal. Nos dois gols o Mina falhou. Tá? Ah, mas foi falta do Afonso no Mina no primeiro. Foi falta, mas e daí? Ele preferiu cair. Se ele quisesse continuar na jogada, ele continuaria e evitaria a conclusão do cara. Ele preferiu cair. Ele foi irresponsável. Embora tenha sido falta, o gol foi irregular. E o mais louco de tudo isso é que quando eu estava 1-0, aos 17 minutos, teve um pênalti claro em cima do Borja. O Boja foi empurrado claramente. Então, assim, se o juiz tivesse apitado direito, mesmo o Palmeiras tomando um vareio, que é o que estava acontecendo, era para tomar 0 Palmeiras. Impressionante, né? Mas o juiz não apitou direito, o juiz roubou o Palmeiras. E 1-0 e 2-0. Né? O segundo gol foi ridículo. O segundo gol foi uma palhaçada. E aí, engraçadíssimo, você lê nos comentários no site, aqueles que foram feitos até o intervalo, no Twitter, rede social, caramba, todo mundo querendo matar o Eduardo Batista, até com certa razão, né? A gente não pode acusar o cara de não tentar. É muito diferente a postura dele para do Marcelo Oliveira. Todo mundo fala, ah, vão querer fazer igual com o Marcelo Oliveira, esperar perder a Libertadores para fazer alguma coisa. Não, tá muito diferente a situação. O Marcelo Oliveira não fazia nada. Ele simplesmente jogava as camisas para cima, fazia, joguem aí, e não tentava nada novo, não tentava nada diferente, o time não evoluía, não conseguia os resultados, e era questão realmente de tempo para ser eliminado da Libertadores, como acabou sendo mesmo trocando pelo Cuca. Porque não deu tempo do Cuca pegar a mão, né? No caso do Eduardo, não, ele está tentando, ele está errando, né? Tentativa e erro. Só que daí, no segundo tempo, ele acertou, mas acertou na mosca. O Tchê jogou muito bem, ele voltou então com o Tchê, mas ele voltou com o esquema de sempre. Falou assim: não, então vamos jogar como vocês estão acostumados e vamos que vamos. E deu sorte que os caras entraram bem. O Tchê entrou bem no jogo. Foi o velho Tchê que preenche os espaços, que está em tudo que é canto, que ajuda nas triangulações. Ele tirou o Egídio. O Egídio não defende, não ataca, não faz nada, erra tudo que tenta. Eu não sei mais. Todo mundo pega no pé do Alexandre. Vocês desculpem. Eu acho que o jogador que, se tem alguém para ser ter o pé puxado pela torcida, é o Egídio. Que não faz nada, só atrapalha. E foi só tirar o Egídio. Tudo bem. Não vou simplificar, falar que foi por causa do Egídio que o Palmeiras virou 3-2. Claro que não. Mas temos um fato. Foi tirar o Egídio, o time melhorou muito. Claro. A entrada do Tchê também. Michel Bastos fazendo a lateral esquerda. Muito melhor do que o Egídio e o Zé Roberto juntos. E aí o time pôs a bola no chão e ensacolou o Peñarol. Fez três e era para ter feito mais. Era para ter feito mais. O gol que o Roger Guedes perdeu ali na linha da área não se perde. Enfim. Uma virada espetacular, uma virada sensacional. E aí qualquer cara que acompanha futebol, vai, há mais de... Ah, nem precisa ser muito tempo, vai. Eu acompanho futebol desde a década de 70, do fim da década de 70. Então eu já vi muitos caras fazerem isso. O Uruguai é assim, cara. Principalmente o Peñarol, muito mais do que o Nacional. Nacional não é santinho, não, tá? O time do Nacional. Eu vi muito essa corrente aí. Ah, o Nacional que representa o futebol do Uruguai, o Peñarol é o time. Não, o Nacional é igualzinho, tá? Não vem falar, não. Mas o fato é que os caras partiram para a ignorância. O que surpreendeu dessa vez foi as táticas, né? Se bem que depois a gente soube que não foi o clube, foi por ordem da Conmebol, que os portões foram fechados. Quer dizer, o pau comendo lá dentro. Os caras foram para cima do Felipe Melo por causa daquela história lá de tapar na cara do Uruguai. E foram para cima do Felipe porque exatamente por causa daquilo e só por causa daquilo. Vamos pegar um. Quem? O Felipe Melo, porque ele falou aquilo. É só um pretexto. O que eles fazem eles tomam essa atitude sempre. Tá? Então, se o Felipe Melo não tivesse falado nada, ia sair briga, eles iam escolher um por qualquer outro motivo e ia acontecer a mesma coisa. Tá? Enfim, Felipe Melo se garantiu ali na muquetada, né? Acertou uma bem acertada no nosso amigo Mier, que é um otário, que é um trouxa, que foi chegando, chegando, chegando, chegando, e tomou uma e ficou com cara de idiota, né? Por que que não foi pra cima do Felipe Melo, né? Por que que não, né? Quer dizer, agitou, agitou, agitou, na hora que o pau comeu, ficou com cara de idiota. Outro que agitou pra cacete também é o tal de Quintana, né, o zagueiro de barbinha, também não Só apontou dedo, falou, mas na hora que tava lá com o Felipe Melo no mano a mano, ele não fez nada. Por quê? Porque ele viu que ele ia tomar, que o Felipe Melo tem a moral de dar uma muqueta bem muquetada. Ele não teve coragem de ir para cima do Felipe Melo, mesmo encurralando e mesmo com três ou quatro de cada lado para ajudar. Teve um filha da puta que pegou a bandeirinha de escanteio. Tal de, o Júnior Arez, o 9. Nossa torcida quebrando pau também, ao mesmo tempo que uma coisa acontecia, outra treta na torcida. Quer dizer, uruguaios sendo uruguaios, né? Inevitável que o Felipe Melo seja denunciado pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol, é inevitável. Achar que ele não vai ser. Ele dá uma muqueta, cara. Ah, mas ele se defendeu. Foi. Qualquer um de nós deveria ter feito igualzinho. Nem mais nem menos. O Felipe Melo foi perfeito. Ele deu a muqueta, ele delimitou o espaço. Ele deixou claro, ó, quem chegar vai levar. Vocês podem me derrubar, mas eu vou levar. Quem chegar perto, eu vou levar junto. E ele impôs respeito. Ele não apanhou, mesmo cercado, porque os caras se sentiram intimidados pela moquetada que ele deu no meio. E ninguém teve coragem de chegar. Então ele se defendeu. Foi uma defesa. Aquilo. Ah, mas ele deu um soco na cara. Pô, ele se defendeu. Ele ia ser massacrado se ele não faz aquilo. Se ele não impõe esse respeito. Então ele foi perfeito. E além de tudo, ele não fez mais. Ele não saiu dando voador, ele não saiu, sabe? Ele deixou claro, ó, aqui eu me defendi, pegou e tentou sair. E saiu, né? Fecharam o portão, aí entra a nossa segurança, magnífica, espetacular. Então, palmas para a segurança, palmas para a diretoria que providenciou esse corpo extra de segurança. Quer dizer, não foi de trouxa, não foi de bobinho para o Uruguai, né? Então, não tem trouxa aqui no Palmeiras. E aí teve lá bate-boca, teve o Ivo Holanda ali tentando invadir nosso vestiário, coitadinho, né? Até o Michel Bastos botando para correr. Enfim, aconteceu tudo aquilo. Acho que o Peñarol tá fudido. Acho que o Peñarol vai levar uma punição fudida. Os caras do Peñarol também. A gente só se preocupa com o Felipe Melo. Tem também a preocupação de perder mando porque nossa torcida brigou. Porra, nossa torcida se defendeu. Dessa vez não, hein? Dessa vez, vou ficar do lado da nossa torcida ali. O que eles fizeram foi o mínimo que podia ser. Se fizeram igual o Felipe Melo, sabe? Delimitaram o espaço, falaram aqui não. Se defenderam, não deixaram os uruguaios folgarem. Eles tentaram invadir por dentro e tentaram invadir por fora. Depois apareceram outros vídeos. Então, assim, os caras passaram puta de um aperto ali, por falta de segurança. Então, assim. Houve a denúncia, existe a preocupação de perder esses mandos ou mando ou torcida. Mando não, né? Perder a possibilidade de colocar torcida no jogo. Existe essa preocupação. Não é certo ainda, mas enfim. Agora esperar o que a nossa diretoria aprontou para a defesa. A gente já viu os vídeos que foram publicados, em espanhol, inclusive. A defesa foi muito bem feita, muito bem embasada, só que é máfia, né? A gente está lidando com. A gente está numa mesa com as cartas marcadas. Vamos ver até onde a gente consegue se livrar dessa encrenca. Conmebol é isso, Libertadores é isso, no mau sentido do é isso, né? A gente sabe que a gente está num campo minado. Para ganhar Libertadores tem que ganhar dentro e fora de campo. E tá difícil. Tá difícil, mas a gente tem que continuar seguindo nosso objetivo. Se tivesse outro tipo de campeonato sul-americano, outra entidade, certamente a gente disputaria a outra e não a da Conmebol. Mas não tem, então vai essa mesmo. Vamos lá, vamos ver o que vocês estão falando aqui. Quer falar da Ponte Preta pipoqueira? Desculpa, eu não vou falar da Ponte Preta, não, cara. Quando for falar do jogo da próxima quarta, Eduardo treinou com o Willian na frente e Borja no banco. O que você achou do possível chá de banco que o Borja pode pegar? Eu acho que ele está treinando as duas possibilidades. Eu acho que ele está treinando para o segundo tempo. Não acredito que ele vá sacar o Borja. Não acredito mesmo. Tá? Eu acho que ele treinou porque o William, quando joga de centroavante, não tem jogado bem. O William tem jogado bem quando é ao lado do Borja. O Borja, o jogo do William casa quando tem o Borja ali preocupando a dupla de zaga. Aí sobra espaço para o William. Então o Borja é muito importante para o William brilhar. Sem o Borja em campo, o William não joga bem. Então, eu acho que ele está tentando desenvolver o jogo do Willian sem o Borja. Isso também acho errado. Tá? Eu acho que se tem que passar aí desse bolo aí é o Roger Guedes. Ai, aí dá munição para os caras que falam que o Roger Guedes está sendo escalado por causa do empresário, né? Brincadeira. Seus dromedários malditos ficam dando boa noite, boa noite. Vão para o inferno. Tchê e o William, tá certo. É, o Michel Bastos estava desde o começo, quem entrou foi o William, verdade. Obrigado a todos que me ajudaram aí. O Luiz está falando que será que foi só mudança de esquema? O time só dava chutão e perdia todas as divididas. Além da mudança no esquema, algo mais mudou no segundo tempo. O Eduardo deve ter dado uma super dura na turma. Cara, não é dura, cara. Eu acho que foi esquema, sim, cara. Eu acho que o time se sentiu muito mais confiante quando percebeu que ia jogar no esquema que já estava acostumado. Acho que foi mais lance de confiança mesmo, que dá bronca. Ah, vamos jogar! É assim, cara. Quem tá falando boa noite? Vá pro inferno quem tá falando boa noite. O Luxemburgo, ah, André Calandrino, Luxemburgo mudava rápido quando o que tivesse pensado inicialmente dava errado. Então faz assim, espera o Luxemburgo treinar um time e vai torcer pro time do Luxemburgo. Porra. Tem que levar patada mesmo falar uma bosta dessa. Pessoal elogiando o Michel Bastos na lateral. Se trouxer o lateral esquerdo que está no Botafogo do Rio, ele poderia jogar na Liberta? O lateral esquerdo que está no Botafogo do Rio, mais conhecido como Vitor Luiz, né? Acho que não, né? Ele já está inscrito pelo Botafogo, então não pode. Também não acho que é o caso do Vitor Luiz, hein? Vamos combinar. O Jorge Alex está perguntando sobre o Fabrício. Se ele tivesse no elenco, ah, se minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais. Então, já era, Fabrício. Primeiro, nunca mostrou nada quando teve aqui. Tudo bem, o Zé e Egídio estão mal, mas é fácil falar agora. Eu não me conformo com essas coisas. Ah, errou lá atrás. Por que que você não gritou lá atrás quando errou? Agora é fácil de falar, meu. Então, não concordo. Não concordo com esse tipo de colocação. Acho que esse tipo de discussão não leva a lugar nenhum. O portão foi trancado a pedido do delegado ou a Comebol está passando pano para o Penharol? Ah, certamente está passando pano para o Penharol. Certamente está passando pano para o Penharol. Por isso que eu estou falando, é máfia. A gente está brigando com um negócio que não é, né? É uma coisa justa. Vai ser bem complicado ganhar essa Libertadores. A Conmebol odeia brasileiros. Vamos ver o que vai dar. Não é que odeia. Não é ódio, não é uma coisa passional. Eles sabem que o Brasil, o futebol brasileiro é muito mais forte. Então, se eles tratarem o futebol brasileiro em igualdade de condições, só vai dar Brasil. Então, eles meio que fazem isso que é para meio que proteger o pessoal de língua espanhola, sei lá, cara. Realmente sei lá qual que é o lance. Deve ter algum lance político ali. Eu não manjo muito desses meandros políticos da Conmebol. Mas não é uma coisa certa. Não tem nada a ver com ódio de brasileiro. Não é passional. Ganhamos um lateral esquerdo? Sempre tivemos. Uma das razões de ter trazido o Michel Bastos foi que, e além de tudo, joga de lateral. Tá? A mesma coisa que aconteceu com o Jean há um ano atrás. Isaac Camilo observou bem. O William esse ano tem feito a mesma função do Rafael Marques na época do Oswaldo. É isso aí. Exatamente a mesma função, só que com muito mais propriedade, né? O William joga muito mais do que o Rafael Marques. Muito mais. O pessoal fala muito de bastidores. Como você vê a atual diretoria nos bastidores da Libertadores? Bom, bastidor é uma coisa muito abstrata, né? Bastidor, você pode dizer que levar 20 seguranças é atuar nos bastidores. Parece que teve uma visita agora na Conmebol. Só que uma visita que todo mundo fica sabendo não é bastidor, né? Bastidor é o que ocorre por trás, que ninguém fica sabendo. Então, assim, você está me pedindo para comentar algo que ninguém fica sabendo. Então, porra, tudo que eu falar é chute. O que eu sei é o seguinte: o Maurício Gagliotti não é bobo. Tá? Ele sabe, ele já foi vice-presidente por 4 anos. Tá? O Palmeiras jogou duas Libertadores, 2013 e 2016, quando ele era vice-presidente. Então ele aprendeu bastante nessas duas oportunidades. E é um cara do futebol, viu? O Maurício é um cara que vive futebol, joga futebol, inclusive, joga bem até. Tá? É um cara que joga na frente ali de pivô, de centroavante. Ele sabe do que ele está fazendo, tá? Então, essa de levar 20 seguranças é coisa de quem não entende do negócio. Então, nesse ponto, vocês podem ter certeza que nós estamos bem cobertos. Até que ponto vai a penetração dele nos bastidores? Não sei, cara. É bastidor. Bastidor é uma coisa que ninguém vê. Então, eu não sei, realmente eu não sei. Mas eu confio no Maurício nesse ponto. Para isso, eu acho que a gente está muito bem representado. Até melhor com ele do que com o Paulo. Tá? O Paulo Nobre, ele era. Assim, ele tinha uma obsessão tão grande por fazer tudo certinho, certinho, certinho, certinho, que às vezes até ele bancava virgem no puteiro, né? Perdão da expressão. E o Maurício, eu acho que ele não tem muito esses pudores, não. Tá? Ele joga o jogo. Ele tá na chuva é para se molhar. Então, isso foi a pergunta do Felipe Faraone. Bom, já falamos bastante da Libertadores, né? Vamos falar do próximo jogo, então, para depois falar dos outros assuntos. Bom, tem jogo contra o Jorge, né? Quarta-feira, juiz colombiano. Então a gente vai ter dois colombianos em campo, se o Borja jogar, que eu acredito que vai. Então já é uma ajuda. Além do Guerra, que jogou 2, 3 anos na Colômbia. Então já deve até conhecer o juiz, né? Os três. Os três devem conhecer o nosso glorioso Lamoru. Wilson Lamoru. Ou Lamoru. É o juiz colombiano que vai apitar o jogo na quarta-feira. Foi definido agora, no fim da tarde de hoje. Jogo em Cochabamba, 2.500 metros de altitude. Não é aquela altitude que deixa os caras sem ar, né? Aquela coisa desesperadora. Mas também não é facinho, né? Aquele jogo para jogar com calma, dosando as energias. Estão classificados, né? Assim, a situação do Palmeiras é a seguinte: para classificar, não estou falando para ficar em primeiro do grupo. O único jeito do Palmeiras não se classificar é: tem 4 jogos para acontecer ainda no grupo. Qualquer uma dessas 4 coisas serve. É Palmeiras empatar na Bolívia, classificou. Palmeiras perde na Bolívia, mas empata com o Tucumã em casa, classificou. Então o Palmeiras precisa de um ponto. Empatar um ou outro jogo. Mas vamos supor que o Palmeiras perca os dois. O Palmeiras só não se classifica, mesmo perdendo os 2 jogos, se o Peñarol perder os 2 jogos. Quer dizer, o Jorge ganhar do Peñarol e o Tucumã ganhar do Peñarol. Quer dizer, o Tucumã precisa ganhar as duas, do Peñarol e do Palmeiras. E o Jorge precisa ganhar as duas, do Tucumã e do Palmeiras. Do Peñarol e do Palmeiras. Então, qualquer empate classifica o Palmeiras. Num dos quatro jogos. Então, assim, porra. Se você for jogar isso aí na análise combinatória ali, a chance do Palmeiras não classificar é 0,001%. Tá? Então, assim, podemos cravar. O Palmeiras está classificado. Então, é um jogo que o Palmeiras pode jogar mais solto. E isso é muito bom. Né? O Jorge Wilstermann, ao contrário, vai vir cheio de responsabilidade, precisa ganhar, não pode nem pensar em empatar, porque está brigando com o Tucumã, está brigando com o próprio Peñarol pela vaga, embora o Peñarol esteja numa situação bem difícil. Mas se o Jorge Wilstermann não ganhar do Palmeiras, vai jogar com o Peñarol fora no último jogo, talvez o Peñarol com chance de classificação. Depende aí do jogo entre Peñarol e Tucumã. Então, o Jorge não tem nem como pensar em não ganhar do Palmeiras se quiser alguma coisa ainda. Então, eles vão vir com muita fome e vão dar espaço. Mas vão dar espaço e aí vão tomar. Tá? Então, acho que o Eduardo deve estar pensando nisso. Talvez até pensando nisso que ele tenha. Pensado em não colocar o Borja, porque o Borja tem aquele estilo um pouco mais fixo e aí talvez não case muito bem com o que ele espera que o Jorge Wilstermann faça. Ele vai colocar o Palmeiras para jogar no contra-ataque, né? Igual o time pequeno quando vem jogar aqui no Allianz Parque. Só que o Palmeiras é grande e o Palmeiras tem jogadores muito bons. Com espaço é letal. Então eu acho que Roger Guedes e o William, com o Dudu do outro lado, eu acho que pode ser uma boa. O Keno, acho que encaixa muito bem nesse jogo. Acho que até o Keno no lugar do Roger Guedes, do Dudu do lado direito, cai bem. Enfim, opções é o que não falta para o Eduardo Batista montar esse time. Michel Bastos, ao que tudo indica, vai jogar mesmo do lado esquerdo. E não tenho menor preocupação com esse jogo. Acho que o Palmeiras ganha e aí já começa a pensar em primeiro lugar. O primeiro lugar é bom por quê? Porque garante mando. Não dá vantagem nenhuma na hora do cruzamento. A gente tanto pode pegar o nono quanto o 16º, porque vai ser sorteado. Mas garante o mando. Garante o mando e na volta o mando é fundamental, né? Principalmente na final. Na finalíssima, você ter o mando do segundo jogo é fundamental. Por quê? Porque aí já não tem a regra do gol fora. A regra do gol fora vale até a semifinal. E aí, com a regra do gol fora, nem é tão importante você mandar a segunda em casa. Você jogar a segunda fora com a história do gol fora, você tem uma carta na mão importante. Agora, na final, jogar a segunda em casa é fundamental. Então, não se pode abrir mão disso. Ficar em primeiro e ficar em primeiro bem, não primeiro do grupo, primeiro de todo mundo, é muito importante. Ou segundo e terceiro, né? O River Plate está fazendo uma campanha boa, né? Não perdeu ponto ainda, mas precisamos secar o River. Pelo menos um empate, né, do River Plate para a gente poder ficar em primeiro. Vamos lá. Michel não dá mais conta na lateral esquerda, é só uma vez ou outra. Quando tiver precisando do resultado na cobertura, deixa muito a desejar. No São Paulo, ele realmente não jogou bem. Mas do São Paulo, vamos combinar que ele estava desmotivadíssimo. E ele não tinha muita concorrência lá na frente. Então, ele meio que peitava os técnicos para jogar na frente, que é onde ele gosta de jogar mais. Aqui no Palmeiras, ele está vendo, opa. Aqui tá foda de se garantir, né? Na frente. Agora tem uma vaguinha ali na esquerda e eu me garanto lá. E os caras estão embaixo. Então eu acho que motivadão ali para jogar na lateral, ele pode dar um caldo sim, viu, Jorge? Mas foi interessante essa observação. O Alessio está perguntando sobre se a gente vai ter algum perigo na quarta-feira. Algo semelhante ao que aconteceu no Uruguai. Pouco provável, né? Os bolivianos são bem diferentes dos uruguaios nesse aspecto. Agora, todo mundo viu que o Palmeiras cai na pilha. Que se provocar, o Palmeiras cai na pilha mesmo, então tem que ficar esperto. Não dá para facilitar. Mas, sim, nem, não dá nem para começar a comparar o pessoal de Cochabamba com o pessoal de Montevidéu. Nem pensar. Não que não. Não vou cravar que não acontece nada. É Libertadores. Sai pau todo jogo. Para substituir o Felipe Melo, você colocaria o Thiago Santos ou faria outra alteração no time? Boa, boa, Daniel. Eu colocaria o Thiago Santos. Tira um, põe o outro, mesma função. Thiago Santos até marca melhor do que o Felipe Melo. A vantagem do Felipe Melo é com a bola no pé, né? Isso não se discute. Thiago Santos fica devendo um pouco nisso. Então, o que a gente tem que ficar atento é, o Thiago Santos cortou, já tem que ter alguém perto, para o passe ser curto, não ser muito longo, senão pode dar problema. No esquema com três zagueiros, perdemos muito no meio-campo. Eu acho que falta treino. Aí que tá. Não adianta você querer mudar de forma tão radical, porque fazer esquema com três zagueiros é uma mudança radical. E tem que estar muito bem treinado. Estando bem treinado, pode funcionar. É um esquema bom. Nós temos três zagueiros bons. Que, dependendo do jogo, pode ser uma alternativa muito boa. Mas tem que estar bem treinado. Se não tiver bem treinado, não adianta. Tá? Então, assim, foi o que aconteceu nesses dois jogos. Tentou-se fazer algo diferente, mas, porra, precisa de treino. É por isso que eu falo. Falo sempre. Aí o pessoal fala, ah, você defende o Eduardo Batista. Não, eu defendo continuidade de trabalho. Se der tempo para esse cara, para ele treinar tudo que ele quer treinar, e deixar o time com variações treinadas, vai dar certo. No longo prazo vai dar certo. Agora a gente não pode queimar. Se a gente queima o cara, volta a estaca zero, e aí vai ter o mesmo problema com o outro técnico. Porque até o cara pegar a mão, até o cara treinar as variações, também vai levar tempo. Não tem mágica. Tem trabalho. Empatar em Cochabamba da Clássica em primeiro, foi o que eu já falei. Qualquer empate. Ah, em primeiro, um empate em Cochabamba. Essa conta do primeiro lugar eu não fiz ainda. Tá? Eu só fiz a conta da classificação. Mas aí você já está dando a informação aí. Se empatar com o Jorge, já fica em primeiro no grupo. Tá? O que garante que vai pegar na próxima classe, na próxima fase. Alguém entre o nono e o décimo sexto. Algum segundo colocado, né? Que já é uma vantagem. O Palmeiras deve aceitar a proposta pelo Vitor Hugo? Primeiro tem que saber se essa proposta é verdadeira, né? Vamos supor que seja uma proposta de 17 milhões de reais, né? É ridículo. Se for esse valor aí, é ridículo. Não, 27 milhões, né? Que também é ridículo. É ridículo. Por esse valor, não. 27 milhões de reais. Foi o valor que chegou nesse. Esse diz que, tá? Que eu nem gosto de comentar muito. Mas se fosse verdade, ridículo. Após a fase de grupos, é feito sorteio. Os oito primeiros em um pote, os oito colocados em outro. É isso aí. Na verdade, assim. Os oito primeiros colocados, eles recebem o um número de 1 a 8. Eles são classificados. Pode ter um primeiro colocado com menos ponto que um segundo colocado, não importa. Os primeiros colocados recebem o um número de 1 a 8, conforme a classificação entre eles. E os segundos colocados são colocados em outro pote e eles recebem o um número de 9 a 16, conforme o número de pontos também. Então você pode ter o cara que está em. Um segundo colocado, o melhor deles, que vai ser o número 9, ele pode ter mais pontos que o número 8. Não importa. A vantagem é do 8. A vantagem é sempre de quem está no pote dos campeões de grupo. Vamos lá. Podemos incluir novos jogadores na competição para a próxima fase? Acho que é a partir das quartas ou da semi que pode inscrever de novo. Mas preciso consultar, tá? Vai ter um momento que você vai poder colocar mais jogador. Acredito, como eu disse, ou quartas ou semi. a verificar. Como não cair em armadilhas da Bolívia, eles não são tão sujos como os uruguaios, mas não pode bobear. Ah, cara, você tem que ir com o mesmo espírito que foi para o Uruguai e saber que o Palmeiras foi muito bem preparado de cabeça para o Uruguai, para treta, para tudo mais. O Palmeiras aprendeu muito, evoluiu muito no sentido de como lidar com catimba. Então é só ir com a mesma cabeça. Vai ser bem mais fácil do que no Uruguai, não tenho dúvida. Não com relação ao jogo, mas um aspecto mais administrativo do clube. Chegou a informação há 3 semanas atrás que o Palmeiras recebeu uma parte das receitas de TV do Esporte Interativo. Isso não é adiantar receitas? Isso pode atrapalhar no futuro? Desculpa, estou chegando agora. Cara, chegou uma informação, cara, desculpa. Não é chegou uma informação. Ou a informação existe ou ela não existe. Isso não é adiantar receita, isso é luva, né? A luva normalmente é paga na assinatura do contrato, se foi. Se é isso mesmo que você está falando, tá? Normalmente, quando você faz o contrato, você tem a luva e aí você tem o pagamento do ano tal, do ano tal, do ano tal, do ano tal. A luva é a luva, cara. A luva é praxe e conta-se no orçamento. Se é ano de renovação, se passa por um orçamento aqui, vai entrar dinheiro da luva. Então, assim, o que é adiantar receita? Adiantar receita é aquilo que você está contando para o orçamento do outro do ano seguinte e você puxa. A luva, você não conta que vai ser picadinha. Você já conta no orçamento. Ó, esse ano é ano de renovação de contrato de TV. Então vai ter luva. Entra no orçamento. Entendeu? É mais ou menos isso. Filipão sempre preferia jogar a primeira em casa. Na negativa. Falaram aqui no Twitter que o Alexandre foi para a Bahia. Foda-se o que falaram no Twitter. Falaram aqui no Twitter. Vai cagar, meu. Porra. Quanto ao ataque, acho mesmo que em uma fase o Borja tem que se manter como titular, pois puxa um ou dois zagueiros e dá espaço para o Willian e Dudu. Então, acho que tanto ele pode jogar. Cabe como se não jogar, dá para fazer um esquema sem o Borja. Nesse jogo específico contra o Jorge. Porque a gente vai ter espaço. Então dá para aproveitar um ataque só com caras bem velozes. Mas se ele jogar também, não vejo problema nenhum. Porque além de tudo, ele tem velocidade também. Ele não é um cara pesadão, né? Eu acho que com o Borja, sem Borja, a gente vai bem armado. Prefere Vitor Hugo ou Dracena? Nesse momento é do Dracena, né? Desde que a lateral esquerda esteja bem coberta. O que não dá é Dracena e Egídio e Dracena e Zé. Aí fica complicado, a gente tomou muito gol pelo nosso lado esquerdo por causa disso. Alex Silva provoca muito. Pelo menos tem que entrar atentado, desculpa, ter medo do pirulito não dá, hein? Oh. O Zuka está perguntando como eu avalio a queda de produção do Vitor Hugo. Cara, todo jogador oscila. E tá na vez do Vitor Hugo oscilar. Ele jogou em alto nível por 2 anos seguidos. Em altíssimo nível. E acho normal. Talvez tenha a ver com o entrosamento ali com o Felipe Melo. Talvez tenha a ver com a queda de rendimento brusca do Zé Roberto. Talvez ele esteja com algum problema particular. Talvez essa proposta esteja mexendo com a cabeça dele. Pode ser um monte de coisa, cara. Não dá pra gente saber. Só quem está convivendo com ele mais de perto, pode te falar por que que isso está acontecendo. Agora, é normal oscilar, cara. E assim, oscilou, tá devendo, bota outro no lugar. Então foi a pergunta que o nosso amigo aí fez logo antes da sua. Hoje, Vitor Hugo ou Dracena? Hoje, Dracena. Está melhor que o Vitor Hugo. E está substituindo a altura. Ele teve uma fase espetacular do Dracena, né? E aí ele andou dando uma espirrada no taco aí nos últimos jogos. Mas acho que ele ainda continua superior ao Vitor Hugo nesse momento. Sabe do Arouca e do Moisés? Não, cara, eu não sou repórter. Eu não sou repórter, tá? Bota isso na cabecinha. Sou torcedor, igual você. Fico aqui em casa, vendo na internet. Não tô lá pra saber. Sabe o que você pode fazer? Você que perguntou aqui, deixa eu perguntar quem foi. Danilo Prado. Danilo Prado. Danilo Prado, vira padrinho, Danilo. Sabe por quê? Quando chegar no 1.000, nesse momento a gente tem 190 padrinhos. Quando chegar no 1.000, eu vou pedir demissão do meu trabalho. Aí eu vou lá ser repórter, ser setorista, cobrir todo dia. Só que para isso eu preciso ter condição financeira. Para largar o trabalho, escritório, né? Amanhã é preto na folhinha. Então eu não posso ir lá na academia, ficar fuçando, ficar tentando descobrir as coisas, que nem os repórteres fazem, os setoristas fazem. Mas um dia eu quero poder fazer isso, poder trazer aqui a informação para vocês. Então aí quando você perguntar isso aí para mim, eu vou saber responder. Mas nesse momento eu não sou. Então, se você gosta do trabalho que eu estou fazendo aqui e quer ter a informação vinda de um cara que você sabe que é palmeirense e que não é um corintiano, que está lá profissionalmente e que sempre que pode dar uma estocadinha. Se você quer um palmeirense lá dentro, apoia o nosso projeto, apoia o Verdazo. Então você pode fazer isso entrando no Padrim, que é a plataforma de crowdfunding que apoia, que suporta o Verdazo, e fazer parte do grupo de padrinhos. Já somos, como eu disse, em 190. 190 caras bancando o site, bancando transmissão ao vivo, bancando os posts diários, pós-jogo, pré-jogo, enciclopédia do Palmeiras, né, o Almanaque, que está desenvolvido. Puta de um trabalho, um esforço descomunal, com muito amor pelo Palmeiras. Então, se você acha que a gente merece, o apoio. E se você gostaria de ver o nosso trabalho lá, em vez de ficar pegando informação de setorista da Globo, do Lance, que é o que a gente faz hoje, que é o limite que o dia a dia impõe para a gente, apoie o Verdasso. Então é só entrar em www.padrim.com.br/Verdasso e ver o plano que você acha mais justo, quanto vale o nosso trabalho, quanto isso se encaixa no teu orçamento aí. Então, vai ser um prazer ter você como padrinho, você e todos que estão vendo aí, você também que está vendo e que gosta do nosso trabalho. Ah, força aí, cara. A gente está batendo de frente com a imprensa sempre que pode. Ontem saiu um post canalha da ESPN. E o engraçado é o seguinte: eu estou nessa brincadeira de fazer post faz 10 anos. Então, eu sei fazer um post. Então, eu sei como é que faz para pegar uma imagem e colocar dentro de um texto, para contextualizar, para ilustrar, etc. E ontem a ESPN pegou uma notícia da Gazeta Press, que é uma agência de notícias, pegou o texto e ela, a ESPN, escolheu as imagens para ilustrar. Ela pegou uma imagem que era um print do Bate-Bola, que é o programa deles lá de bate-papo. E eles colocam lá pergunta de internauta, né, do Twitter. Eles estavam querendo rebater o Eduardo Batista de tudo que ele falou depois do jogo. E não, eles usaram o texto da Gazeta Press. Então, não era texto da ESPN. Na imagem estava um internauta questionando o Eduardo Batista, tipo: ah, por que que ele não falou isso? Queria ver se ele ia falar isso se ele tivesse perdido o jogo. Queria ver se ele ia peitar a imprensa se ele tivesse perdido o jogo. E na legenda da imagem, a ESPN poderia ter colocado: internauta questiona Eduardo Batista. Sabe o que a ESPN fez? Leonardo Bertozzi comenta o ocorrido. Bela merda, né? Quer dizer, uma imagem totalmente irrelevante. Seria relevante se fosse dado importância para o que o internauta estava falando. Aí a ESPN seria, né, teria, ó, dignidade. É um negócio que passa batido, gente. É quase uma mensagem subliminar. Ele coloca na legenda: Leonardo Bertozzi comenta o ocorrido. E a legenda do internauta fazendo esse questionamento, é quase subliminar, é covarde ao extremo. Então a ESPN mostrou que tem alguém ali que é muito covarde. Eu não sei se é o redator, eu não sei se é o editor-chefe, eu não sei se é um estagiário, eu não sei quem é, porque não está assinado. Mas esse papel que a gente faz é só de quem tem olho de fazer post. E muitas vezes passa batido isso daí pelo leitor normal. E passa essa mensagem. Quer dizer, no final, o que que a ESPN passou com essa imagem? Que o Eduardo Batista é covarde, que só falou isso porque ganhou. Então, eu que tenho 10 anos de experiência de fazer post, eu bato o olho nisso, eu vejo, isso é sacanagem, isso é maldade. E eu não vou deixar isso passar. E ontem eu fiz um post só sobre isso, para nossa torcida ficar esperta, para nossa torcida não deixar isso passar. Então é esse tipo de trabalho que eu faço. E é esse tipo de atitude que, se você valoriza, se você acha que precisa de palmeirense defendendo o Palmeiras, também eu gostaria que você avaliasse a possibilidade de entrar nesse programa de padrinhos e ajudar. Não ajudar o Verdazzo, ajudar o Conrado, ajudar o Palmeiras, cara. É um trabalho a favor do Palmeiras que a gente se propõe a fazer há 10 anos que a gente está nessa. Vamos lá. Júlio Mendes está falando que quer ver o Veiga e o Johan. Quer que eles tenham mais atenção do nosso técnico. Cara, assim, o Palmeiras ele está num processo de aprimoramento. O Veiga e o Johan, eles perderam terreno. Mas eles são caras que estão sendo preparados. O momento deles, eu acredito que vai ser a partir do ano que vem. E isso é muito interessante, cara. Você já montar o elenco do ano que vem. Então você já vai ambientando jovens com muito talento para as próximas temporadas. Pode dar certo, pode não dar. Tipo a Lione. O Lione era uma dessas. Deu errado. Se ele está lá no Bahia, está arrebentando. Ele é bom de bola. Ele não se adaptou a nenhum dos treinadores, nenhum dos esquemas propostos no Palmeiras, mas ele é bom jogador e está mostrando. E ele é nosso, está por empréstimo, tá? Pode acontecer o mesmo com eles, cara. Aliás, o Alioli está fazendo dupla com o Regis, que também saiu daqui. Então, assim, eu vejo o Johan e Rafael Veiga como futuro, tá? Eles podem entrar ainda durante essa temporada, pode ser importante. No Brasileiro eles vão ser importantes. Vai ter momentos que eles vão ter que ser utilizados. A temporada é muito complicada, mas nessas fases agudas de mata-mata que vão começar agora, na Libertadores também, e agora que teve o mata-mata do Paulista, eu acho que tinha que jogar com o que tinha de melhor, né? Acho que agora no Brasileiro pode começar a pensar nessas evoluções, inclusive usando esses caras. Mas vejo o momento deles mais para o ano que vem. Principalmente porque o Moisés está para voltar também, né? A gente não pode esquecer disso. Daqui 2, 3 meses, 3 meses, vai? Moisés vai estar de volta. A gente espera. Olha o Celalco. Veja o comentário do Celalco aqui, hein? Vale muito a pena. O Marcos Vinícius está falando que todo mundo devia parar de ver essa mídia suja e que a mídia palestrina devia ser mais valorizada pelos palmeirenses. Também acho. Foi falado do Michel Bastos na lateral? Foi, seu dromedário, sua hiena. Foi, seu cágado. Foi. Você chega agora e fica perguntando de coisa que já foi falado. Porra. Ah, o Isaac está perguntando qual a opinião sobre a entrevista do Eduardo no pós-jogo do Uruguai, né? Foi outro grande assunto que aconteceu lá, né? Cara, eu escrevi sobre isso, vocês devem ter lido. O que o Juca Kfouri falou foi muito grave, né? Ele pegou supostamente uma mensagem de WhatsApp do grupo de conselheiros do Palmeiras e bancou como verdade. Ele não checou o outro lado. e publicou. É muito fácil ser jornalista. Você publica o que você quiser e atribui a uma fonte que você não pode revelar, que você não quer revelar, porque você quer proteger a sua fonte, porque existe o direito constitucional de sigilo à fonte. O sigilo à fonte é realmente algo importante no jornalismo, né? Desde que o jornalista seja sério. Quem fez essa lei pressupôs que os jornalistas são pessoas sérias. O jornalismo esportivo não é sério. Então, a gente vê esses fofoqueiros, esses jornalistas, né, que tem coluna de fofoca, e eles sempre falam assim: ah, porque eu conversei com um conselheiro, ou com uma pessoa importante ligada à diretoria, ou com um diretor, falei com uma pessoa próxima, não sei quem, e nunca dão nome, e publicam o que querem, e você não pode contestar. Ele falou assim: ah, minha fonte e o banco. É, numa dessas, o seu Juca de Fury, que tem as suas fontes, bancou o Valdívia no São Paulo. E se fudeu, porque, né, foi uma barrigada histórica. Já faz 10 anos isso aí. Eu nunca vou esquecer. Eu sempre vou lembrar disso. Então, as fontes do Juca de Fury são furadas. Por quê? Porque na época não existia, hoje existe o WhatsApp. Ele pega o WhatsApp, o grupo de conselheiro do Palmeiras tem 300. Tá? Imagina que no grupo deve ter uns 100, vai, se tanto. Porque os outros 100 não conseguem nem enxergar. É, os outros 200 não conseguem nem enxergar o grupo do WhatsApp no celular. Mas, ah, é que tenha 100. É, esses 100 são uma amostragem dos 300. Tá? Desses 300, eu posso garantir para vocês, 280 não fazem a menor ideia do que acontece. Tá? Não sabem de nada. Eles simplesmente são conselheiros. Ou porque são vitalícios, porque são amigos do Mustafá, ou porque são eleitos lá no departamento de bocha, no departamento de dominó, sabem nada do futebol. E aí eles ficam lá cornetando igual a gente, falando merda. Ah, porque o Egídio, ah, porque não sei quem. E aí o cara foi lá e falou assim: olha, o Eduardo Batista não tá escalando o Willian porque o Roger Guedes tem esquema. E aí o Juca que foi, pô, o conselheiro do Palmeiras está falando isso, então tá bom, então eu vou publicar. E ótimo para ele, né? Que seja, que ele tenha essa fonte. Porque ele é corintiano, o que ele mais quer é causar um problema no Palmeiras. Aliás, o que ele mais quer é que um post dele seja relevante, né? Ah, eu vou falar e o mundo vai parar para discutir o que eu falei. É importante para ele se manter relevante. Então ele solta essas coisas mesmo de forma irresponsável. Só que nunca contra o Corinthians. Nunca para tumultuar o Corinthians. É sempre para tumultuar ou o Palmeiras ou o São Paulo, que não são o time dele. Então, só que para fazer isso dessa vez, ele pegou o Eduardo Batista, que ele achou que fosse um moleque. Ele achou que fosse o filho do Nelsinho. E é o Eduardo Batista que é homem pra caralho. Ele soltou essa. E falou um monte. E aí pegou o gancho e já aproveitou e pegou a imprensa inteira. Falou de fofoca, falou tudo que a gente. Tudo. Aí que tá, gente. A gente, nós, mídia palestrina, a gente fala isso há 10 anos que isso acontece. Então o cara precisa vir pro Palmeiras para perceber que isso acontece. Podem ver, os caras, os profissionais, enquanto não estão no Palmeiras, ninguém fala isso. Tem que vir para o Palmeiras. Então, é a prova mais do que cabal, do que a gente fala, não é coisa de louco, não é coisa de paranoico, não é coisa de. Isso acontece. É verdade, e os profissionais, quando vêm para cá, sentem na pele. Então, assim, o que o Eduardo fez foi uma resposta a ser chamado de maleável, que é uma palavra, é um eufemismo para bunda mole, para banana. E ele ficou muito puto. E ele começou respondendo a pergunta sobre o Willian, sobre a escalação do Willian, aí veio na cabeça dele, aí o negócio foi fervendo, ele foi subindo o tom, e aí foi maravilhoso, né? Foi um negócio muito legal. E todo apoio para Eduardo, todo apoio do mundo para Eduardo. E a gente vê que o nosso comentarista continua sustentando a versão de WhatsApp. Aí que a gente vê por que que ele publica que o Valdívia vai jogar no São Paulo, porque as fontes desse cara são todas furadas. Eu não sei como um cara desse ainda tem tanta, tanta, tanta influência na imprensa esportiva. São, realmente são mistérios, que a gente ainda precisa compreender. Ah, vamos lá. E o Renato Maurício Prado com o Filipão no Flamengo? Ah, não lembro dessa. Não lembro. Não lembro do Renato Maurício Prado com o Filipão. Mas, cara, exemplo é o que não falta. Putz. Ah, o Vitinho não merecia uma oportunidade? Não, Thiago. Não. Eu vi o Vitinho jogando no Sub-20 na semana passada. Palmeiras e Criciúma. Não se destacou. Tá? Jogou ali como meia, armador, camisa 10. Ele está muito mais forte. Ele, esse período que ele está convivendo nos profissionais está servindo para ele fazer um trabalho físico, que acho que vai ser muito importante para o desenvolvimento da carreira dele. Então, quem lembra do Vitinho em 2015, que o Marcelo Oliveira foi lançando aos poucos, começo de 16, magrinho, né? Molequinho, com 18 anos, ele já tá com 19, quase 20, e ele já tá pegando corpo, ele tá forte. Quer dizer, ainda é miúdo, mas está muito mais forte do que a gente conheceu ele há um ano e meio atrás. É, mas ainda não é suficiente para ele se destacar, tá? Tudo bem que o time sub-20 do Palmeiras não é muito bom, tá aí classificado para quartas de finais da Copa do Brasil, sub-20, vai jogar com o Havaí. Quer dizer, jogar com o Havaí tem grande chance de avançar até a semifinal, né? E os jogos vão ser agora, dia 3, quarta-feira, e dia 10, quarta-feira também, às 3 da tarde. Provavelmente o Sport TV transmite as duas. É, mas não tô vendo ele se destacar nem no sub-20. Então eu acho que assim, na frente dele tem o Veiga, tem o Johan. Eu acho que o Vitinho vai entrar na briga com esses caras pro ano que vem. E aí acho que um vai dançar. Normal, cara. Competição não cabe todo mundo. A gente tá cheio de jogador bom. Uns vão vingar, outros não. Aí o Bruno tá falando assim: o que eu achei genial foi que no final da resposta, depois de ter desabafado daquele jeito, ele disse: e é por isso que o Willian não foi escalado. Foi sensacional, né? Ele deu aquela explosão, e aí olhou pro lado, e é por isso que o William não jogou. De fato, foi muito bom e mostra que ele não é desequilibrado como tentaram pintar ele, principalmente o pessoal da ESPN, que é corporativista, que quer defender o amiguinho, o Juquinha. Tentaram pintar ele como um cara desequilibrado. Não, cara, foi assim uma coisa humana. Ele teve um momento de emocional, né? Que todo mundo tem direito a ter. Nesse momento emocional, ele não cometeu nenhum desatino, ele não perdeu a razão em nenhum momento, ele não saiu xingando, ele não sei o que, ele deu um esnuvo na mesa. É, ele falou que é homem pra caralho, acho que foi o maior exagero que ele cometeu. Agora, ele podia ter falado: esse filho é da puta disso, esse. Não falou. Então, ele não despirocou, né? Ele ficou dentro do limite, tá? E aí, passou o momento, ele recolheu e continuou. E é por isso que o Willian não jogou. Pô, sensacional. Então, ele mostrou, ao contrário do que fala, ele mostrou muito controle. Muito controle. Então eu fiquei muito satisfeito. Foi muito legal. Aqui vocês estão falando do Renato Maurício Prado. Ele disse que o Filipão estava fechado 99% com o Flamengo e veio com o Palmeiras. É verdade, lembrei disso agora. O que foi mais épico, a virada, o soco ou o fim da entrevista? Ah, o soco não foi épico, né, cara? Eu acho que foi a virada. Uma virada. O mais importante de tudo foi a virada. Foi o que aconteceu dentro de campo. A entrevista foi muito legal, foi importantíssima, mas o que vai ficar para a história, o que a gente vai lembrar daqui 5, 10, 15, 20 anos, vai ser o 3-2. Vai ser a virada. Não tem dúvida. Não tem a dúvida disso. Senhores, estamos chegando ao fim de mais um Periscatso. Tivemos algumas patadas, isso me deixa muito satisfeito. Amanhã tem pré-jogo, então fiquem atentos. Quarta-feira tem jogo contra o Jorge. Sexta-feira a gente volta então com mais um Periscatso, já com o pós-jogo do Jorge Wilstermann e já pensando na abertura do Brasileirão, que vai ser aí no outro fim de semana. Certo? Queria agradecer muito a vocês pela companhia, pelas perguntas. Por passar essa hora aqui muito divertida falando de Palmeiras neste feriadão. Sexta-feira, então, a gente está de volta a partir das 20 horas aqui mesmo no Facebook, no canal Periscatso, tá certo? Senhores, nos vemos na sexta-feira. Um grande abraço para vocês, saudações alviverdes.